Panorama Agrícola para 11 de outubro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 11 de outubro, noite de lua quase cheia, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nos trabalhos técnicos, nas gravações, o Márcio Peixe. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado do programa é: não há marcas que o tempo não apague. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta terça-feira, 11 de outubro. Estação Experimental em Itajaí mostra 35 anos de pesquisa agropecuária. Reportagens da EPAGRE sobre meio ambiente recebem prêmios. Aqua Negócios, Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, será em Balneário Camboriú no final deste mês. Participe aqui do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, plante uma árvore e ajude o meio ambiente. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com os jornalistas Isabela Schwenger e Emanuel Vicenzi, do setor de TV da EPAGRE. Os dois produzem o Santa Catarina Rural e receberam recentemente prêmios. A Isabela foi premiada no Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba e o Emanuel no Prêmio Fátima de Jornalismo. Isabela, esse prêmio foi por qual reportagem? A reportagem é pagamento por serviços ambientais, foi realizada no município de São Bento do Sul. Foi uma reportagem produzida em maio desse ano, mostrando uma experiência pioneira aqui no estado, né, de remunerar os agricultores que preservam o meio ambiente. Essa é uma tendência que se verifica para os próximos anos, remunerar os serviços ambientais. E um prêmio nacional conquistado pela EPAGRE. É o seu primeiro prêmio em jornalismo, Isabela? Sim. Bem, conversamos também agora com o Emanuel, que foi premiado no Prêmio Fátima de Jornalismo. Qual a reportagem premiada, Emanuel? Olá, Mauro, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui no Panorama Agrícola. A reportagem premiada, Mauro, foi o projeto É Consciência, de São Bento do Sul. Ele é um projeto diferente de educação ambiental, que envolve, Mauro, todas as unidades escolares de São Bento do Sul, e são conceitos que as crianças vão sendo educadas, alfabetizadas com esses conceitos, né, na mente. Então, elas já criam uma consciência desde cedo sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Então, foi uma produção bem bacana que a gente fez por lá. Também é o seu primeiro prêmio, Emanuel? Primeiro prêmio, Mauro. E é um prêmio do setor de TV da EPAGRE, né? É importante a gente lembrar que são produções que exigem muita técnica de cinegrafista, de editores, dos produtores, né? Então, assim, ele é um prêmio que ele é referente a toda a produção. A EPAGRE TV está de parabéns, e a EPAGRE no todo por valorizar tanto a comunicação dentro de uma empresa de pesquisa agropecuária, né? Tanto um prêmio como o outro, o assunto, ou o município, né? O assunto é meio ambiente e município mesmo, São Bento do Sul. Vocês veem uma mera coincidência aí, ou realmente é um município diferente em questões ambientais? Não é coincidência isso, né? São Bento tem toda uma proposta da prefeitura de se trabalhar com essas questões, né? É interessante que aqui no estado, por exemplo, a gente já tem uma lei de pagamento por serviços ambientais, só que ela não está regulamentada, ainda está em discussão como é que vai ser feito esse pagamento, enfim, todas essas questões burocráticas. E você vê, São Bento do Sul foi pioneiro exatamente porque a gestão municipal tem esse pensamento de trabalhar com essa questão. Exatamente. Acho que a coincidência fica mesmo só no período que a gente fez as matérias, né, Isabela? E acabou coincidindo de ter esses dois prêmios. Mas São Bento realmente a gente considera como um município diferenciado, né? Ele trabalha algumas questões como sustentabilidade, a horta escolar, as plantas medicinais, própria alimentação saudável, mata nativa, reciclagem de lixo, saneamento básico. Então, assim, Mauro, são questões fundamentais que o município e a administração municipal já incorporou como atividades fundamentais, né? Isso é bem interessante destacar, porque esse município é reconhecido nacionalmente até pela produção de imóveis. E essa produção de imóveis é feita com plantas exóticas. Então, na verdade, eles têm toda essa proposta de trabalhar essa plantação de exótica e, ao mesmo tempo, preservar, né, a mata com as plantas nativas. Perfeito. Nós agradecemos, então, a Isabela Schwenkberg e ao Emanuel Vicenzi, os dois jornalistas aqui da IPAGRE, premiados com o Festival Nacional de Vídeo e Cinema Rural de Piratuba e o Prêmio Fátima de Jornalismo. Muito obrigado e parabéns para vocês. Legal, a gente agradece, Mauro, e continuem todos ligados aí no Panorama Agrícola. Obrigada. É hora das notícias. O Senado aprovou o programa de fomento às atividades produtivas rurais. A ação integra o Plano Brasil Sem Miséria e transfere a agricultores familiares em extrema pobreza recursos não reembolsáveis de R$ 2.400 para a promoção da segurança alimentar, acesso a mercados e estímulo a atividades produtivas sustentáveis. Cada família de agricultor receberá o valor em no mínimo 3 parcelas durante 2 anos, a partir da elaboração, em conjunto com técnicos da extensão rural, de um projeto de estruturação produtiva. O Senado também aprovou o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, o chamado Bolsa Verde, que vai conceder um benefício trimestral a famílias pobres que adotarem ações de conservação ambiental. O Bolsa Verde vai oferecer a famílias repasses trimestrais de R$ 300,00 pelo prazo de 2 anos prorrogáveis. Estamos anunciando os 35 anos da Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí. Eventos vão ocorrer na semana de 24 a 28 de outubro, na rodovia Antônio Rael, quilômetro 6, no bairro Itaipava, rodovia que liga Itajaí a Brusque. A ideia é mostrar a importância da pesquisa agropecuária, em especial as pesquisas desenvolvidas pela Estação Experimental de Itajaí, para o desenvolvimento sustentável do meio rural de Santa Catarina. A promoção é da EPAGRE, da Estação Experimental de Itajaí, com apoio da Prefeitura de Itajaí e do Programa Estadual Santa Catarina Rural. Informações sobre os 35 anos da Estação Experimental de Itajaí você obtém pelo telefone 47-3341-5201. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A Associação Latino-Americana de Pesquisadores em Ciências do Mar e a Associação Brasileira de Oceanografia anunciam a realização da 14ª edição do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, de 30 de outubro a 4 de novembro deste ano, em Balneário Camboriú. O local é o Centro de Eventos Praia dos Amores. O evento é científico para aumentar o desenvolvimento técnico-científico de cada congressista. Terá participação de especialistas ligados a instituições de ensino e de pesquisa da América Latina, além de profissionais de órgãos ambientais e setoriais, da iniciativa privada e de ONGs. 4 atividades técnico-científicas estão programadas para o Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar em Balneário Camboriú. São elas simpósios temáticos, palestras e conferências, trabalhos técnicos científicos e casos de estudo. Além desses 4 eixos de atividades, haverá também minicursos a partir do domingo 30 de outubro. Em paralelo ao Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, outras atividades como excursões temáticas e a Feira Técnico-Científica Brasil-Oceano. Então, de 30 de outubro a 4 de novembro, em Balneário Camboriú, ocorre o Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.